localizado, Serra Kilo Delta. Serra Kilo Delta, completo final, chame torre. 118 decimal, meia dúzia. 118, meia dúzia, Kilo Delta. Azul 4433, chama Recife, 1251, alternando 133, decimal 25. Recife, 251325, graças, bom dia, Azul 4433. Realmente. Serra Kilo Delta, reporte quando avistando para cancelamento do plano, Serra Kilo Delta. Já podemos fazer, já presente, Kilo Delta. Emil, perdão, eu não copiei. Já presente, já. Muito bem, Serra Kilo Delta, plano modificado, plano cancelado agora, ozono 5, curve à esquerda, reporte de base para final, pista 17, trem baixo travado, que é, Serra Kilo Delta. Portaria Kilo Delta. Recife, 265, chame Recife, ano 25, 1-133, decimal 25. 251, alternando 13325, o 32 é a 5 da tarde. Informação Foxtrot, autorização São Paulo. Fundindo 331, formação Foxtrot correta, aguarde autorização São Paulo 360, senhor. Aguardando. Está na base para a final, Serra Kilo Delta. Delta, confirme, trem baixo travado? Baixo travado. Serra Kilo Delta, pouso autorizado, pista no 7, vento 1 no 0 grau, 08 nós. Delta, copia autorização de pouso? Confirme, Kilo Delta. Serra Kilo Delta, pouso autorizado, pista no 7, vento 1 no 0 grau, 08 nós. Autorizado, Kilo Delta. Sierra Kilo Delta Solo Zono 8, confirme parte aqui, Celestina. Ciente livre backtrack, chame livrando a parte da bata, Sierra Kilo Delta. Gol 1331, pronto para cópia? Prossiga, senhor, 1331. Uno 331, autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da EL até a posição Lida, após direto posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle Salvador opera em 119.8, transponder 5402, Uno 331. Autorizado 360 para Congonhas, decolada 10, primeira curva direita, saída da EL até Leda após Bridge, Alfa Zulu 6DHZ após conforme o plano. 119.8, 5402 no transponder. 5402, cotejamento correto, Uno 331, chame pronto para o pushback, acionamento copiado por portão 3, né? Sim, chamaremos, 5402 no transponder. Salvador, é o Golf de Jack, tomando o término do reboque, bom dia, obrigado. Número 5. 7, tem livre início do reboque, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, isso já atira. Ok, aí chamará para ingresso no pátio principal, Kilo. São Luís, que Juliette, Kilo no ponto de espera para ingresso no pátio principal. Bem, Kilo, por gentileza, confirme. O senhor está na saída do pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, é isso? Afirmativo para a posição 5. Muito bem, Kilo, por gentileza, autorizado ingresso, mantendo escuta constante, aporte alterno. E por gentileza, não use mais ponto de espera. Ponto de espera significa um ponto na taxiway alfa, prestes a ingressar no, na pista, ok? Ok, obrigado. Charlo. Voo 133, dono para puxa acionamento. Portão 3 aprovado, senhor. Chame táxi no 331. Para o táxi Amaral no 331. Solo, uísque, Juliette, Kilo, reboque finalizado. Bom dia e obrigado. Obrigado, Kilo. Obrigado, bom dia. Obrigado. Só para o táxi, gol 1331, está com 163 de ao vivo, a 4 horas e 34 de alternando Galeão. Copiado, gol 1331, táxi aprovado via Engine Alpha até o ponto de espera pistão 0, ajuste 1014. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pistão 0, gol 1331. Chamar o ponto de espera da 10, 1331. terminal 1-8, pronto, do 1-3-3, pronto. 1-3-3-1, autorizado a linha área decolar, pistola 0, vento de 1-2-0 graus, com 0-8 nós. A linha E decola 1-3-3-1. Salvador, Webjet, Juliette, Charlie. Salvador, bom dia. Gol 1-1-5-5, descente da Golf, precisa da Galeão. 1-1-5-5, agora de 1 minuto para 4. Agora. Salvador, bom dia. Azul, Alfa, Azul Índia. Azul Índia, pode autorizar. Azul Índia está no parte 3, solicita autorização para reboque, parte 1, posição. Alfa, Azul Índia, aguarde. Uno 331, decolou os 33, chame controle 119.8, bom voo. 119.8, bom dia, bom trabalho. Beleza, faça a chamada em 118.612, senhor. Confirme, por favor. Quanto copa é gol? 1-1-5. Sim, Matheus. Nível de voo 360. Decola da pistão no zero com curva à direita. Subida da EL até a posição Leda. Após direto, posição Bidev, onde intercepta Upper November 857 até Sierra Golfo Meu. Após Upper Zulu 16. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle opera em 1-9.8. Transponder 5417, gol 1-1-5-5. Autorizado Galeão 360, decola da 1-0 com curva direita, saída da EL, Leda, voa Bidev, interceptou para novembro 857, até por seguro, depois aprisionou na meia e continua conforme o plano. Controle 1-1-9-8, 5-4-1-7, transponder, gol 1-1-5-5. 5-4-1-7, protegimento correto, gol 1-5-5, portão 1-0, chame pronto para pushback, acionamento. Vai chamar. Sou Salvador, Juliette Charles. Diz que Juliette Charles prossiga. Bom dia, uma solicitação de pushback e reboque da posição de número 5 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Juliette Charles, autorizado o início do reboque no pátio 3, chame no pátio 3, pronto para o ingresso no pátio principal, Charlie. Afirmativo, chama ali. Alfa Zulu Índia, prossiga. Zulu Lindy entrando no pátio 3, solicita autorização para reboque para o principal. Qual o portão no principal, Lindy? Portão 1. O Alfa Zulu Indy está visual com o um Boeing Webjet iniciando agora reboque no pátio 3? Ainda não, já iniciou o reboque? Negativo, vai iniciar o pushback em mais alguns segundos. Quando visual com o mesmo, reporte. Ciente, estou visual, iniciou agora. Ciente, Índia, na retaguarda dessa aeronave, deverá iniciar o pushback, reboque e chame no pátio 3, pronto para ingresso do pátio principal, Alfa Zulu Índia. Já na retaguarda do objeto, chamará para ingresso no pátio principal, Zulu Índia. Olha, o 271 para a cota Recife, 490. Eu tenho aprovado 390 Recife. O senhor copiou 39, gostaria de jogar o 941. 39, tá ótimo. Pronto para a cota, senhor? Pronto. Gol 271 autorizado para Sierra Bravo Romeo Foxtrot, nível de voo 390, via para o Whisky 58. Decola da pista no zero com curva à esquerda, subida Puka, transição Caju, controle 119.8, aciona 5414, gol 1271. Autorizado 390 para Recife, decola da 10 com temperatura da esquerda, Puka, transição Caju, 198, controle a posse, 414, transponder, gol 1271. 5414, protegimento correto, gol 1271. Portão 1-1, chame pronto para o push, treinamento. 1-1, reportarei, gol 1-2-7. Juliette Charlie, pronto para ingressar no Pationa. Charlie, livre ingresso, mantendo escuta constante, reporte ao término do reboque, portão 3, Charlie. Afirmativo, repassarei. Chama Recife 1251, alternando 133-25. Funcionamento, 1271. 127, fala portão 11, livre por estacionamento, time taxi. Na torre? Na torre, escuta. 1-2, se chama, copiou a autorização de funcionamento? Afirmativo. Salvador, 271 tá sem operador de finger aqui. Tudo sim, senhor. Então, por gentileza, chame pronto para o posicionamento 1271. Ok, posicionei o 1271.